beira da praia, coisa rara. Um passeio pela orla sem dar bala, é tão bom escutar o barulho do mar, ver as ondas que quebram sem se machucar. Sobreviventes da verdade nua e crua, caminhando pela praia nesse clima de verão. Malandragem, correria, se diverte todo dia, pede paz e alegria, família, conexão. Vamos junto, vem comigo num rolê no paraíso. A baixada é mais que isso, a baixada é só lazer. Vamos junto, vem comigo num rolê no paraíso. A baixada é mais que isso, a baixada é só lazer. Só não pode é dar mole pra onça, moleque responsa que nunca vacila. Tem um jeito fácil de viver a vida, curtir ver a mulherada pela praia, contar uma moeda em grande estilo, ver o sol nascer. Eu vou descer pra baixada que é pra ver o mar. Eu vou descer pra baixada que é pra vadiar. Eu vou descer pra baixada que é pra ver o mar. O mar. Eu vou descer pra baixada só pra relaxar. Me dá licença pra chegar na conexão, salve baixada. Tomando uma brisa de lupa na cara, a pampa odara, como disse Caetano. Valeu tubarão, nós tamo junto meu mano. Ainda me lembro quando o ratão ligou e disse desce a serra porque hoje tem show. Firmeza da hora, o tempo passou e a fase difícil a gente superou. Foram vários momentos, angústias e luta. Não acreditavam, seus filhos da puta. Nossa parceria fechou, é pra sempre. Na beira da praia, firmou um sorridente. Me deixa contente, parceiros leais. Linda mulherada, eu quero é mais paz. Vamos nesse gás, porque o tempo não para. É fim de semana, de rolê na baixada. Aí, eu vou descer pra baixada, que é pra ver o mar. Eu vou descer pra baixada, que é pra vadiar. Eu vou descer pra baixada, que é pra ver o mar. Eu vou descer pra baixada só pra relaxar. Vamos junto, vem comigo no rolê no paraíso. A baixada é mais que isso, a baixada é só lazer. Vamos junto, vem comigo no rolê no paraíso. A baixada é mais que isso, a baixada é só lazer. Vamos junto, vem comigo no rolê no paraíso. A baixada é mais que isso, a baixada é só lazer. Vamos junto, vem comigo no rolê no paraíso. A baixada é mais que isso, a baixada é só lazer. Só lazer. Eu vou descer pra baixada que é pra ver o mar. Eu vou descer pra baixada que é pra vadiar. Eu vou descer pra baixada que é pra ver o mar. O mar. Eu vou descer pra baixada só pra relaxar. Eu vou descer pra baixada que é pra ver o mar. Eu vou descer pra baixada que é pra vadiar. Eu vou descer pra baixada que é pra ver o mar. O mar. Eu vou descer pra baixada só pra relaxar.